11:54. No verão, a felicidade transborda. Clube FM. Oferecimento Oral Unique Araras. Telefone 3351-5400. Oral Unique. Viva de frente. Procurando segurança privada? Conte conosco para descarga. Por hoje, na escuta. Que a pé prossiga. É, para informar que indivíduo suspeito de assalto, baleado e que foi a óbito aqui, estava em poder de 45. O que é, Shelly? Aqui é SL, 45 automático ou manual, prossiga. 45 centavos, QSL. A casa caiu, coruja. QSL. Sabe informar quantos são os suspeitos de portar droga aí na sua área de ronda? Prossiga. Ah, positivo. Agora são dois, QSL? É, dois suspeitos? Não, dois em dúvida. Eu e você, QSL? QSL, Coruja QAP. Morcego QRV. Quando estiver em perigo, nós temos o pinico. Café com Bobagem. Clube Araras, São Paulo. Café com Bobagem. Oferecimento Oral Unique Araras. Whats 996545400. Oral Unique. Viva de frente. Um novo ano começa e com ele a oportunidade de recomeçar com mais autoestima, saúde e qualidade de vida. Se a falta de dentes tem impedido seu sorriso, esta é a sua chance de voltar a viver de frente. A Oral Unique Araras é referência em implantes e reabilitação oral. Com tecnologia de ponta e um atendimento especializado, te ajudamos a voltar a sorrir com confiança e segurança. Comece 2026 cuidando do seu sorriso. Ligue agora mesmo para 3351-5400 ou mande mensagem para 996545400. Ora Unique Araras. Viva de frente. A prevenção contra o mosquito começa no lugar mais importante do mundo, em casa. Em cada gesto de atenção, nasce um escudo invisível. Uma garrafa tampada, o pratinho da planta seco, a caixa d'água coberta. E assim o mosquito fica sem espaço. Porque quando o cuidado mora perto, o mosquito passa longe. Unimed, presença que transforma. Óticas Carol informa a hora certa. Meio-dia e um minuto. Nesse verão, corra pra Óticas Carol. Aqui você descobre que o seu verão combina com até 50% de desconto em armações exclusivas e no seu estilo. Tem uma variedade de marcas pela metade do preço esperando por você. Aproveite, é por tempo limitado. Liquida de verão, você vê na Carol. Em Araras, Praça Barão 282 e Rua Tiradentes 324. Vem com a gente! E o verão 2026 tá on! Clube FM! Atenção, Araras! Ainda dá tempo de participar da campanha Natal premiado da ACIA. Comprou nas lojas participantes? Então cadastre seu cupom no aplicativo e concorra a R$100 mil em prêmios em Vales Compra. O cadastro dos cupons vai até 4 de janeiro e o comércio segue funcionando normalmente. No dia 31 de dezembro, as lojas ficam abertas até as 16 horas e no dia 2 de janeiro, o atendimento começa a partir do meio-dia. Natal premiado ACIA. Compre em Araras, participe e boa sorte! Estão abertas as inscrições para a segunda prova do vestibular e concurso de bolsas da FHO em Araras. Essa é a sua chance de começar 2026 estudando em um dos mais de 20 cursos 100% presenciais da instituição. São centenas de bolsas de estudos e você ainda pode contar com crédito estudantil PagFácil para pagar parte do curso somente depois de formado, sem juros. Prova dia 18 de janeiro. Inscreva-se em vestibular.fho.edu.br. FHO, ensino presencial de verdade. Clube FM Araras, na internet acesse radioclube.com.br. Cada vez mais fenômeno de audiência. De ser meu grande amor, era você. Mergulhei no fundo raso, me trocou por um acaso. Tá explicado por que tanto me escondeu. Não vem querer postar foto agora, depois que tudo se acabou. Não tem mais motivos pra continuar vivendo em um falso amor. Me deixa tentar fazer de tudo para superar. Apaga tudo que a gente planejou, todos os nossos versos de amor, as fotos viajando que a gente tirou. Apaga pra ver se

novo ciclo. Feliz 2026. Clube FM. Ai, que saudades do meu guarda-roupa com seu pijama amarelo. Alô, amigos e ouvintes, aqui quem fala com vocês é Guilherme. E aqui é o Santiago. Você ouve agora. Pijama amarelo. Jorge Matheus. Clube FM. O sofá que a gente madrugava, agora é só um sofá. A cama que a gente se amava, agora é só uma cama. O chuveiro era bem mais divertido com você, agora só sai água. Meu espelho que assistia nossas namoradas, agora é só um vidro que reflete mágoa. Nem sei se eu posso mais chamar aqui em casa de casa. Ai, que saudades do meu guarda-roupa com seu pijama amarelo. Ai, que saudades do seu pezinho 36 sobrando no meu chinelo. Credo, nunca pensei que o silêncio dava eco. É só saudade, saudade, saudade. Sem você por perto, eu passo pra dar um treco. Credo, ai, que saudade do meu guarda-roupa com seu pijama. Com você agora só sai água. Meu espelho que assistia nossas namoradas, agora é só um vidro que reflete mago. Nem sei se eu posso mais chamar aqui em casa de casa. Ai, ai, ai, que saudades do meu guarda-roupa com seu pijama amarelo. Ai, que saudades do seu pezinho 36 sobrando no meu chinelo. Credo, nunca pensei que o queridos Jorge Matheus, meus queridos Guilherme Santiago. Meio-dia e 14 minutos. 101,7. Clube FM. Ai, bebê! Os caras do pagode. Grupo Menos é Mais. Matheus Fernandes. Lapada dela. Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lapada dela. Lapada dela, Brasília! Me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex.